Pode me dar. Meu nome é Valente, o apelido é Quero Dar. Quero te dar beijinho, vem cá. Quero te dar o filho. Vem cá. Posso falar? Tô doidinha pra te dar. DJ Aglição das Produções. É Moral Vigense. DJ China, o insuperável. Quero te dar beijinho, vem cá. Quero te dar o filho. Vem cá. Posso falar? Tô doidinha pra te dar. Tô doidinha pra te dar. Tô doidinha pra te dar. Quero te dar. Pode me dar. Ai, que vontade louca, difícil de controlar. Tô doidinha pra te dar.